Tutte le cinze now. Olha como ela faz cabum, Ela é mó cavala mesmo, por isso que eu tá com saco. Ei, oi, caralho, ei, oi, caralho, tá com saco. Ela é mó cavala, por isso que eu tá com saco. Ela cansou de sentar por cima, agora ela quer de lado. Nós dois com o corpo suado, fazendo sexo bolado. Ei, oi, caralho. Ei, oi, caralho. Ei, oi, caralho. Ei, oi, caralho. Ei, oi, caralho. Ei, oi, caralho. E aí, Tic da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro?